ruim que fala de mim, só pra me queimar com você. Nossa história é um grande sucesso, isso ninguém pode negar. Adoro você, porque com você são 24 horas do ar. Meu amor é sincero, te dou minha vida, e você duvida de mim. É você quem deita comigo na cama, e acende o fogo que mantém essa chama. Será que eu preciso gritar? E te amo. Vai ter fim.